nova fase são novos tempos, as antigas maldades são exemplos, outros deixam saudade. Uns vão com vento pra bem longe, não volte mais. Novo eu na mesma rua, um novo flow, mesma conduta, mesma revolta, foco em dobro. A vitória é um degrau e não o topo. É um degrau no mundo do futa. Se a medalha é um outro jogo, são novos dinheiros pra novos acordos. São mesmo demônios e o mesmo corpo. Eu agradeço a um amor de antes, por mostrar o que eu não quero dar quem diante. Feliz ou triste é o mesmo semblante. Eu não permito que o seu rosto me engane mais. Eu vou embora, eu não sinto muito. Aqui não tem mais o que eu preciso, tudo, tudo. Eu não vejo pureza, só maldade no olhar. Vampiros que não aguentam ver o sol brilhar. Eu só quero voltar pra casa, mas isso parece desistir. Eu avanço mais umas casas, nem tudo é ambição. E se fugir da zona de conforto, é a mesma coisa de um corpo morto. Não precisa temer, é a evolução do antigo eu. Amor só de mãe, medo só de Deus. Pra gente champanhe, pro inimigo breu. Porque você é assim. Posso deixar que inimigos cheguem perto, mas se o inimigo vem de dentro, igual a doença, hora do remédio. Eu não trato mandato igual amigo, eu não trato maluco igual esposa. Só depois da fratura exposta, que tu viu que errou a escolha. Metade da mente é empresário, e a outra metade inteira é rua. Lembre que a maldade continua, vem sem avisar o horário, vem cobrando o honorário. Expulsando o que há de ruim, sessão de descarrego. É meu coração em desapego, intuição matando o desespero. E eu buscando alívio nesse gelo. Eu tenho que avançar, única lei que eu sigo nessa vida. Caleb, estamos indo pra terra prometida. Porque você é assim.